E agora? Adriano Correia de Oliveira. Vamos lá então. Ok. Há uma coisa muito importante. Mesmo nos tempos mais difíceis, não é? Nós não estamos no fascismo. Eu há bocadinho disse que há alguns sinais preocupantes. E há. Temos de ter muito cuidado com o crescimento da extrema-direita na Europa e aqui em Portugal também, com aí algumas ramificações. Não devemos ter medo das palavras, mas devemos ficar preocupados. Mas há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não, está bem? E nós tratamos para isso. Ok? Queridos, não se esqueçam que naquela quadra, o que é que nós temos que fazer do ponto de vista simbólico? Do ponto de vista simbólico é fechar a mão e levantar, ok? Vocês também vão fazer, pode ser? Ok? Um bocadinho, porque senão daqui a pouco não temos canções e não sabemos o que é que vamos fazer, não é? Pois, espera aí. Já temos um repertório grande. Já. Espera aí que está-me a ligar o Arturinho da Tasquinha de Fumo. Espera aí um bocadinho. Sim, Artur. Ele faz chantagem ainda connosco. Ainda estamos aqui, ainda. Ai, para as entradas já podemos ir. Debaixo da ramada. Obrigado, Arturinho. Cumprimentos a Isabel, está bem, meu amor? Já estamos a caminho. Quantos somos? Somos 60. Com os que estão no público, sim. Beijinho grande até já. Era o Arthur. Não, fica mal.